foi o quetzal. São aves coliformes. Surucuá, surucuá, da América do Sul. O quetzal da América Central. O quetzal é da América Central. No país de lugares com muitas árvores é o seu habitat. Já o surucuá é da América do Sul, mas ambos são da mesma família. Surucuá e o quetzal, um é da América do Sul e o outro da América Central. Um é da América do Sul e o outro da América Central. Surucuá e o quetzal. Surucuá e o quetzal, um é da América do Sul e outro é da América.